Rap Jim, yeah, até o fim. Gigante no mic, salve Gasper NB, boneque nobre Sam, de Goiânia para o mundo, rap lidera o clã, meu talento é viver, nossa missão vencer a morte, cada som eternizado no tempo faz seu recorte. Canções são rascunhos da eternidade, poetas são mensageiros que lapidam mensagens. Pelas areias do tempo a liberdade faz da música um espelho que reflete a nossa imagem. Faladores de plantão, não plantam você Platão, quem tá preso na caverna só enxerga na escuridão. Faladores só falam, eu executo meus planos e projetos, os pelas e os putos. A cólera já me fez errar quando eu tava certo. Aprendi a tá na guerra, mantendo a calma por perto. Sou sangue frio e ao mesmo tempo sangue quente. No equilíbrio, sangue bom sem derramar sangue inocente. Gasper! Sou jovem negro, fiz real tudo que eu sonho. Carro, grana, adrenalina, fé que expulsa meus demônios. Minha mãe não dorme, me fala no mesmo sonho. Se eu lucrar com cocaína, Deus me deixa no abandono. Correndo de treta, zum, zum, zum, sei que o melhor tá por vir. Caneta, bereta, vai, vai, vai, não deixa o mal te engolir. Escola da vida tem rua perdida, poeta de esquina, Samsung roubado de ferro, travado de carro, clonado, nada pode mudar. NB verídico, na palma é bomba química. Com a mente trampo rua, vendendo minha droga lírica. Meu soco, impacto físico, a mente é física. Nascemos pela music, eternos pela música. Fabricando hinos, indo, sampleando violinos. Carregando mil histórias, roteiros pra Tarantino, drible no desbaratino. Cada dia é despedido. Verso original do Brasil, DNA genuíno. A favela ainda pede bis, NB. Assim que Deus trabalha, assim que ele quis. Que se for da banda aqui, se eu parar vou me arrepender de tudo que eu não fiz. E o que eu não faço é o que mais me preocupa. Uma canção que na sua vida uma parte ocupa. A vida não vai me preocupar. Não seja obsoleto com a muleta absoluto, sol na cara. Acho que vou pôr minha lupa, somos preta absoluta. Entramos em luto pelo luto. Seu papo torto não vai me deixar puto. Tenho um colar só de línguas que eu amputa e gigante. Quero uma casa que não tenha teto. Foda-se o teto de vidro pra essas tretas que eu nem treto. Tipo um minotauro em Creta, nem treta. Quem não se limita, abdica, etc. O rap me acolheu nos braços, pique Bebeto no tetra. Sou filho da mãe África, tio Sam não foi obstetra. Sua atenção, nós que sequestra, isso é Goiânia na orquestra. Orquestramos liberdade pra alma que se adestra. Yeah, na palma, vai. Nem sempre o que é bom vence. Não sei como te convence. Pra mim até chega a ser um ofenso. Esse som que é nonsense até gerou suspense. Mas na rua é nós que tá nos extenso. Quem atravessa o horizonte antes do sol se pôr. Aprende que respeito é a lei, seja onde for. Juntei minha tropa, fiz da música arma pra guerra. Quero uma vida nobre mesmo ganhando uma merra. Goiânia Rap City, saindo do cockpit. Combustível tem na palma pra deixar bem hot o beat. ENB, ainda me incomoda em ver os maninhos de RD fugindo da GPT. Vixe, meu povo cai como os pinos de um boliche. Governo nos descarta e eu que sou o lixo. Hoje eu que sou o bicho. Se eu for julgado pelo que eu faço, então deixa que eu me acerto com Cristo. É NB, rapaz, Geonato, isso mesmo. Nós estoca mais de 1 milhão de história. Nós fez escola, não é de agora que os cadernos fabricam as pólvoras. Você achou esse verso meio agressivo, porque não viu a Joaquina rejeitar o Cirilo. Na terra de Mano Brown conhece nem o Tupac. Não sabe o valor de passear no parque. Na boca de fumo que nós fumo, não fumo tragado. Fumaça subiu por um instante fulminado. Credo, um de 12 anos tocando terror. Credo, um de 30 anos virando o avô. Hoje em dia os moleque no tora só as raia. Passa o serol no crime, também nas mini saia. Nós aqui de baixo grita fora temer, porque nós não tem o que temer. Hoje os pretos daqui já passou por vários sufoco. Do Ateneu sou cria, escola de vários monstros. Goiânia não tem só o Zezé de Camargo. Tem uns moleque doce com uns versos amargo, embaladão sem ter do que reclamar, envolvidão ao som do Kendrick Lamar. Caminho com a mente visando a cor do futuro, explodindo igual da palma e aumenta o volume. NB do centro-oeste do mapa, exportando mais do que a Freeboy com essas carne fraca.